eu sou de vagabundo. Treme casca chate, já pegou cachaça, Zé Povinho não se encaixa. Capone e Rantaro junto, sai que o palco racha. Louco faz fumaça, foda-se os borracha. Racha, racha, até do chão sai fumaça. O bagulho vai feder quando a gente passa. Tipo El Niño, vulcão, erupção. Hip hop, da moda, playboy tem a coleção. Tempestade, treme com os covardes. Aqui não cai garoto, é temporal, você sabe. Se rap é o ciclone, é nós do microfone. Capone e Rantaro devastando com os clones. Pois o rap vai ser tipo a extinção dos dinossauros. Em vegetação sobrevive, eles vão. E árvore dá fruto e caule robusto. Implantação de leve traz comédia só nascendo puto. Na flora os verdadeira seringueira é os borracha. Rap é som de vagabundo, clone não se encaixa. Eu sou a folha de arrodo, comigo ninguém pode. Não sabe rimar, vai tocar é pagode. Rap é o som de vagabundo, treme casca chate. Já pegou cachaça, Zé Povinho não se encaixa. Capone e Rantaro junto, sai com o palco racha. Louco faz fumaça, foda-se os borracha. É o som de vagabundo, treme casca chate. Já pegou cachaça, Zé Povinho não se encaixa. Capone e Rantaro junto, sai com o palco racha. Louco faz fumaça, foda-se os borracha. Farsa, farsa, cusco chispa, passa. Cachorreiro tipo Rex, no canil embaça. Estilo de loto, esta size é Povinho. Sexta curte rap, domingo é Rodriguinho. Então puxa, risca, chispa, zica, sai. Faz ilegítimo e falso, que CD do Paraguai, vai. Onde curtia Kylie B, Los Hermanos. De boné pro lado, agora me chama de mano. Puxa então fulano, não adianta os pano. Mané é mané, aí malandro é malandro. Quem é, é, não adianta nem clonar. Marginal tem estilo, ninguém consegue me. Tá chegando agora e tá achando que é brincadeira. Boné torto, calça larga e no braço uma munhequeira. Fazendo karatê, olhar forçado e boca torta. E dá só um segundo, fica pônei e dá a morta. Afrouxa, brocha, perto de um nós se adoça. Rap é o som de maloqueiro e vagabundo e não pra bosta. Vagabundo curte rap no beco, na rua, no baile. Vagabunda que tem ginga, swing, style. Gira na levada e calça fundilhão. Rap é o som. Nós curte sabote, curte Dexter e Brawl. E aí playboy curte o dogão, é mal. Rap é o som de vagabundo, treme casca chate. Já pegou cachaça, Zé Povinho não se encaixa. Capone e Rantaro junto, sai com o palco racha. Louco faz fumaça, foda-se os borracha. Rap é o som de vagabundo, treme casca chate. Já pegou cachaça, Zé Povinho não se encaixa. Capone e Rantaro junto, sai com o palco racha. Louco faz fumaça, foda-se os borracha. Basta, basta e apocalipse, devasta. Eu quero ver quem é quem quando a modinha passa. Vários moleque, chupa aqui no deck. Pede sempre a mãe pra se fantasiar de rap. Em frente ao espelho brincando de Jarulinelli. Boné bricolou todo de chitizelli. Quem nos humilhava pela cor da pele, agora adere, não mais interfere. Tira o raio X da alma, é sem responsa. Baixa aí, Maurício, baixa o facho. Falsário tem de quilo, de tonel, tem de cacho. Quer de verdade, vem pra pista, sai da parede. Playboy volta pra casa e vai jogar teu videogame. Ho, ha, hu, halakafu. Desce pra garagem, põe pra cagar teu pitbull. Hu, hu, hau, dodô é mal. Essa aqui minha quadrilha e teus amigos é virtual. Força pra falar, força pra caminhar. Marginal tem estilo, ninguém consegue imitar. Ah, diz pra mim, há quanto tempo voz me cê curtiu um rap? Faz um mês ou dois, tu é modinha, né moleque? Até onde era mamute, festinha do AP. Hoje veste como rap, ele é cheio de querer ser. Paga nota, falsa, na rua da praia. Teu planeta hoje é outro, tu não é da nossa laia. É nós, os vira-latos, pedigree, eu sinto faro. Os cachorro vagabundo aqui, Capone e Rantaro. Pois enfim, vários tipo assim. Epidemia, ratim, mole como din-din. Brindando, tchim-tchim, correntão, blim-blim. Só tem o din-din, verdadeiro tão escasso tipo o Marfim. Pode até playboy entrar no baile. Tá com os pan style, se achando o mais fire. Boy é Miami, nós cartel de carne. Eu sou de vagabundo, treme casca chate. Já pegou cachaça, Zé Povinho não se encaixa. Capone e Rantaro junto, sai com o palco racha. Louco faz fumaça, foda-se os borracha. É o som de vagabundo, treme casca chate. Já pegou cachaça, Zé Povinho não se encaixa. Capone e Rantaro junto, sai com o palco racha. Louco faz fumaça, foda-se os borracha. 2005, Porto Alegre RS, Capone e Rantaro. Ataque frontal, família F, Neurose Records. A família está unida.